Ela está chegando, meu coração pulsando. Ela já chegou, e ele acelerando. Meu coração não bate, ele dispara. A emoção me invade. Felicidade, meu coração não bate, ele dispara, a emoção me invade. Que felicidade. Abraça, ele descontrola. Ela me aperta e ele dá um troço. Meu coração não bate, ele dispara. A emoção me invade. Felicidade, meu coração não bate, ele dispara.